Azul 4422, pouso autorizado, pista 10, vento 1-1 no 0 grau, 089, QNH 1-0, 1-8. 28, autorizado, pouso 1-0, azul 4422. Azul 4422, Mossala 53, por gentileza, devido a possível buraco na Taxway Alpha, realize o backtrack via pista e após libere na Taxway Delta, aguarda instruções de táxi. Backtrack na pista, ingressa 4422 na Taxi Way Delta, mantém posição e chama o fole 121 no decimal 9. Mike Yankee, Torres. Oscar Mike Yankee, Liberação Norte, Amitar. Oscar Mike Yankee, QNH 10017, autorizado táxi via Oscar, reporte ponto de espera. Oscar Mike Yankee, autorizado a alinhar e manter o pistão no 7, reporte pronto para decolar. Oscar Mike Yankee, autorizado a decolar. Pistão no 7, vento no 20 graus, 07 nós. Boa tarde, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Confirme se tem condições de livrar a pista 190 logo na próxima, na primeira taxiway, a Delta. Ponto, já vou lhe informar. 1964, ciente, aguarde a autorização de pouso. 964. Tango Delta Papari Uniforme, Liberação na Chametáxi. Voo 964, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 06 dúzia de nós, caso receba a direita, helicóptero prosseguindo via litoral sul, 1.000 pés. Oscar Mike Yankee, decolado aos 1.3, na vertical do farol de Itapuã, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, da voo. 120, decimal 8, controle Yankee, entrada. Papá, o meu Foxtrot se é a Vitor, livre essa na chametáxi. Passarido 2230. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre 2230. Foxtrot Sierra Vitor, QNH 10 no 7, autorizado o táxi via Papá, reporte no ponto de espera no 7. Autorizado o táxi via próxima interseção à direita, as obras já terminaram na Taxi Real. Obrigada. Chama o Sol 121, decimal 9. 219, obrigado. Eco, liberação na chametáxi. Mostrado que é a Vitor, autorizado alinhar e manter, visto no 7. Passaredo 2230, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 06 dúzia de nós. Eu e pouso no 0, passaredo 2230. Sou em Salvador, bom dia, Papa Tango e Romeu Alfa. Papa Tango e Romeu Alfa, torre. Afinal, se possível, quando mais próximo, autorizar um pouco pela 17. Whisky Romeo Alfa, reporte final de 5 milhas para o cancelamento. Informa o tráfego alinhando na cabeceira 17. Estimativo, reporta na final 5 milhas da 10 Whisky Romeo Alfa. India Eco, QNH 10 no 7, autorizado o táxi via Papá, reporte para ingresso, pista no 7. Foxtrot Sierra Vitor, informa helicóptero prosseguindo via litoral sul na proa do farol de Itapuã, 500 pés. Vento no 30 graus, 08 nós, livre da colagem pistola 7. Papatango Delta, Papai Uniforme, KNH1017, autorizado táxi via Romeu. Reporte no ponto de espera. Passares 2230, no solo 18, táxi à direita, chamo o solo 121, decimal 9. Eu à direita, solo 219-2230. Whisky Romeu Alfa, pronto para o cancelamento? Afirmativo. Whisky Romeu Alfa, plano ISR cancelado Zumo 8, autorizado base pela direita, aguarde autorização de pouso. Gente, base pela direita, aguardando autorização de pouso do chão. Oi, boa tarde, papapá, Eco Lima Rosca, farol Itapuã, para ingresso. Eco Lima Rosca, mantenha a vertical do farol de Itapuã, aguardando instruções, informa o tráfego Papa Alfa 34, decolando da pista 17. Passe, Eco Lima Rosca, para o trânsito 60 aqui, aguardando. Foxtrot Serra Vita, informa uma restrição, vai manter proa de decolagem até atingir 2 mil pés, decolada 19. Confirme se entendeu a restrição. Manter 2 mil pés inicialmente até as informações com Serra Vita. Manter a proa, confirmado, Foxtrot Serra Vita. Confirmado, manter a proa até 2 mil pés, restrito com Serra Vita. Foxtrot Serra Vita, dá presente, chame o controle Salvador, 120, décima 8. 208, com Serra Vita. Whisky Romeu Alfa, para evitar 360, prossiga sinal pistão no 7. Ok, sinal 1 no 7, último Romeu Alfa, já está autorizado pouso. Whisky Romeu Alfa afirma, autorizado pouso pistão no 7, vento no 20 graus, 08 mais. Autorizado no 7, último Romeu Alfa. 1-885, boa tarde. 1-885, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o Bravo Eco 9 Lima, na final da pista 1-7 para pouso. Gente. Charlie India Eco, mantenha o ponto de espera. Lima Oscar, informação de tráfego Boeing 738, final de meia dúzia de milhas, pistão no zero, aguarde. Perdão. Gol no 885, tráfego adicional, helicóptero à direita, vertical do farol de Itapuã, mantendo 500 pés. 785. Gol 85, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus, 07 nós. Gente, pouso autorizado na 1-0, 985. Pode ser assim, Vitor, na escuta da torre? Estou isso é o meu alfa no solo 2-1, confirma o estacionamento. Que o meu alfa informa que vai livrar na Taxi Way Quebec, aguardando instruções para proceder no táxi. Charlie India Eco, autorizado, alinhar e manter, pista 17. Corre, autorizo o meu alfa livrar na Lima. Diz que o meu alfa autorizado, prosseguir o táxi via Papá. Romeu Alfa autorizado backtrack via pista e livrar via Papá. Gente, backtrack via pista, livrar na Papá 8, não. Senador, consegue tirar 57 na final que o segmento é 7-8-10, consegue baixar através. Conselho 5957, continue a aproximação número 2 para pouso. Senador, 57, sistema de suspensão, 2-4. Oi, o Eco Lima Rosca está avistado com a zona final, só autorizado. Perna do Lentão no 7. Eco Lima Oscar, aguarde. Alça, mantenha a posição aguardando. Certo, posição. Estou em Rio Salvador, mas estou da tarde, Azul 2714, próximo ponto de espera pronto. Azul 2714, mantém o ponto de espera. Azul 2714, 2714. Boa noite, 85, no solo 23, passe sua direita, chama o solo 121, decimal 9. Eita, 219. Challenger Eco, vento no 30 graus, 07 nós, informa o helicóptero na vertical do farol de Itapuã, 500 pés, autorizado a decolar pista no 7, vento no 30 graus, 07 nós. Eco Lima Oscar, informação de tráfego Sierra Romeo 20, da colando da pista no 7, vai prosseguir o corredor Axé 1 no 1000 pés. E a gente vai com o nosso. Ponta aérea 5957, pouso autorizado, pista no 0. Vento 0, 120 graus, 0,6 de nós. Passagem 5957, limpo. 5957, tráfego à direita, helicóptero mantendo 510 na vertical de Itapuã. Tráfego adicional, o Sierra Romeo 20, decolando pista no 7, 1 no meu país. Passagem 5977. Sony. Yeah. É clima Oscar visual com Alfa 29 na final, pista no 0. Afirmativo, visual. É clima Oscar, tem condições de agilizar o cruzamento, a retaguarda do tráfego prosseguiu uma base curta pela direita final no 7? Afirmativo, retaguarda, base direita no 7. Vai ser nosso. Índia Eco, decolado aos 25. Aguarde transferência. Excelente, aguarde transferência visual com tráfego do farol de Itapuã. Índia Eco, confirme a instrução? O Índia Eco está ciente, aguardando a transferência visual com tráfego que estava no farol de Itapuã. Índia Eco, ciente. Prossiga via corredor Axé, ou no mil pés, aguardando transferência. Excelente, aguardando transferência, não escuto. Eu vou falar uniforme ciente, mantém a ponto de espera. Challenger Eco, chama o controle Salvador 120, décima 8. 208, 77. Nível checado, Força Aérea 5957. 7957. Boa tarde, 2008, vai ter que ser a final da 190. O 2008, ciente, continue a aproximação, informa a TR da Azul para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos. Aguarde pista livre. Aguarde, 2008. Azul 2714, tem condições de colar de imediato, assim que autorizado? Afirma. Azul 2714, autorizado, alinhar e manter a preparação para a decolagem imediata. Aí, na 2714. Passe não, 27, curta. Eco Lima Oscar, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1, 40 graus, 07, é nóis. Autorizado no 7, Eco Lima Oscar, livra na Oscar. Força aérea 5957, no solo 27, táxi à direita, via Eco, chame o solo 121, decimal 9. 4, considero o Palos 27, confirma o estacionamento. Ah, parte 4. Pego Lima Oscar, táxi via Oscar, parte 4. Pode ser parte 4, obrigado. Azul 27, 1 no 4, autorizado decolar, pista no 0, vento no 3, 0 grau, 0 7 nós. Autorizado decolar, 27 no 4. Passaria uniforme, mantenha a ponto de espera. Dois, já posso, vou passar em Godzilla, Romeu. Quilo Romeu, só prossiga até o heliponto da RMA aguardando instruções. Matiu, direto da RMA aguardando instruções, Quilo Romeu. É o clima suficiente no colo, os dois, frequência livre. O 2008, pouso autorizado, pista no 0, vento no 3, 0 graus, 0612 de nós. 0, pouso no 0, 2008. Azul 27 no 4, decolado 29, aguarde transferência. Sim, que vale a transferência do 7 no 4. Romeu Oscar, está presente 360 com curva à esquerda, informação de tráfego Airbus, final de meia dúzia de milhas 1-0. Delta Vampire Uniforme, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Azul 27 no 4, chame o controle Salvador e 120, décima 8. 108, Salvador, 27 no 4. Rotário 5957, autorizado cruzamento imediato da 1028. Voo 2008 no solo 30, taxa direita, chame o solo em 121, décima 9. Direita, 1219, 2008. Boa tarde, Tantra 3560, passa para a marcação externa, direto X-Ray, pista 1-0. Tantra 3560, continue a aproximação, aguarde pista livre, vamos para a esquerda, um Bravo 962, Papá, 360 no setor norte, 1 no mil pés. Isso, Tantra, porém, negativo, volta 3560, Tantra 3560, agora autorizado por pista no 0, vento no 2, 0 graus, 0612 de nós. 4 uniforme, atente à esteira de turbulência do Airbus 320 que pousa pistão no 0, após autorizado decolar pistão no 7, vento no 4, 0 graus, 0612 de nós. tenha 360 no setor. Informa o tráfego adicional Airbus final de 5 milhas, pista 1-0. A senhora pediu para uma atenção 360, senhora. A gente não sabia, agilizou aqui para se encaixar, depois eu dou um comando de fora. E o Romeu Oscar mantenha 360 no setor. Oxalé 6315, mantenha ponto de espera. Ok. Torre Salvador, vamos voltar 3154. Tá 3154, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardado. Tá 3560 no solo 33, táxi à direita, chama o solo 12, vamos ver se mal dado. 3330, Tá 3154, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 05 nós, informação de tráfego à esquerda, Bravo 92 Papá, mantendo 360 mil pés. Sente, tá 3154. Quilo Romeu Oscar, torre. Obrigado. Quilo Romeu Oscar, já foi solicitado ao controle Salvador maior espaçamento no sequenciamento, porém, o mesmo informou que não é possível no momento. Mantenha 360 no setor. Quilo Romeu Oscar, aguarde, vamos questionar o controle de Salvador, mantenha 360. Torre de Salvador, estão passarindo 2231, estabilizado no localizador. Passarindo 2231, continue a aproximação, aguarde pista livre. Daí pista aí, aguardado. Uniforme, decolado ao 35, na vertical do Itapuã, chama o controle de Salvador no 20.8. Oxalé 63, autorizado a alinhar e manter pistão 0, prevalece para decolar de imediato. Delta Papai Uniforme, na escuta da torre. Chamará controle no farol Itapuã, Delta Papá Uniforme, controle 120.80. Ciente, Delta Papá Uniforme. Tá 3154, no solo 35, táxi à direita e chame o solo 121.9. Direito 129, bom. Passarei 2231, continue a aproximação, aguarde pista livre, informe a voz da Avianca para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos. 2317. Professor, você como encaixar a gente atrás do passarei da Vila Oscar, afirmo, vou tentar encaixar o senhor, complete o 360 e prossiga final no 7. Vamos cortar o 360, já tem o tráfego no 5, autorizado a colar pista no 0, vento no 40 graus, 0612 de nós. Quilo Romeu Oscar, evite redução, ok? Prossiga final pista no 7, informa um tráfego depois da Avianca, final de 11 milhas. Passaria 2231, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 0612 de nós. 22317. Oxalé 6315, decola 237, chame o controle Salvador 120.8, bom voo. 308, obrigado, meu boa tarde. Papatango, isque, alce, uniforme, torre. Whisky Oscar, Havaí uniforme, aguarde. Kilo Romeo Oscar, autorizado pouso pistão no 7, vento no 40 graus, 0,6 dúzia de nós. Whisky Oscar em uniforme, copiou a torre para aguardar pro táxi. Oi, boa tarde, 6326, Xané, número 2, aproximação. Oxané 6326, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ah, tá aqui, ó, tá fechado, Xané 6326, negativo, já atualizamos o aqui, obrigado. Passaria 2231, no solo 39, táxi à direita, chama o solo 121, no decimal 9. Livrando à direita, chamando o solo, 2231. O Xané 6142, mantenha ponto de espera. Ponto de espera 6142. Oxalé 6326, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 40 graus, 07 nós. Pouso no 0, 6326, Oxalé. Kilo Romeo Oscar, no solo 40, autorizado, táxi via Papá PS5. Que uniforme visual com tráfego bravo 962 papá taxiando até o Pato 5. De passagem ao mesmo mês que o uniforme após autorizado o táxi até a papá reporte para ingresso pista no 7. O Xané 6142 visual com tráfego da companhia Airbus final curta final pista no 0. O Xané 6142 após a passagem do Airbus autorizado alinhar e manter pista no 0. Oi, Salvador, muito boa tarde. Gol no 164, estabilizado LS. Atenção no 0, gol no 164. Gol no 164, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, gol no 164. No 164, tráfego adicional informa Airbus da Avianca para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos. O vento para cheque no 40 graus, 0,6 dúzia de nós, aguarde pista livre. Aguardando, no 164. Guardião 07, reporte na vertical do farol de Itapuã, informa o Boeing 738, final de 5 milhas, pista no 0. Centro do tráfego, reportar Itapuã, Guardião 07. Sabe igual comigo. Oxana 6326, no solo 43, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. É, incrementando para levar 219. Bisquelska Uniforme, autorizado a alinhar e manter, pista no 7. Oxalé 6142, vento no 30 graus, 06 dúzia de nós, autorizado a decolar, pista no 0. 0 decolagem, 6142. Guardião 07, prossiga a retaguarda do Boeing final, pista no 0. Aguarde para girar a base, confirme intenções de pouso. Pensando a pouso no Graé, não vai interferir com o Boeing na aproximação, a retaguarda do mesmo, aguardando para girar a base. Guardião 07, pouso por sua conta em risco no pátio do Graé. O vento no 20 graus, 062 de nós. Reposte no solo controlado. Passará no solo, 7. Gol 1164, vento no 10 graus, 06 dúzia de nós. Autorizado pouso pista 10. Livre pouso na pista 10, gol no 1164. Oxalé 6142, decolada 44, chama controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Autorizado alinhar e manter pista no 0. Alinhar e manter no 0, tá aceitando na 3. Espera. Bom, 164, solo 45, táxi à direita, chama o solo 121, décimo 9. Fica à direita, 219, obrigado. Esquece o uniforme e aposte pronto para decolar. Fiscal, seu informe autorizado a decolar pista no 7, vento no 20 graus, 07 nós. São 3193, autorizado a decolar pista no 0, vento no 30 graus, 07 nós. Livre decolagem no 0, tá? 3193. Autorizado alinhar e manter, texto no 0. Esquece uniforme, decolar 247, na vertical de Itapuã, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Itapuã 208. Guardião 07, no solo 47, frequência livre, boa tarde. Na 3193, decolado 47, chamo controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom voo.